seja bem-vindo, eu sou Felipe Fonseca, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Apenas mais um no meio da multidão se perguntando o porquê das coisas. Afinal de contas, quem aqui não faz quando se está sozinho? A ideia deste programa não é somente trazer um único pensamento ou forma de agir, mas sim mesclar o convívio, pluralidade de ideias de quem estiver disposto. Todos nós temos histórias, experiências de vidas diferentes e outras com muitas semelhanças. Não espere uma cagação de regra, pois espero respeitosamente o contraponto, um estímulo a fim de trocar uma ideia. A ideia do nome Ande Sozinho faz referência à melhor companhia que uma pessoa possa ter. Claro que, aparentemente, tende a levar para uma estrada mais, entre aspas, solitária, mas não menos feliz, digna ou sincera. Esqueça a ideia de coach de internet de quem tenta lhe ditar como viver sua própria vida, vendendo, no final das contas, um curso, uma maneira de se viver. De fato, necessitamos de um empurrãozinho de vez em quando para se tocarmos de algum erro, uma falha de nós mesmos. Mas valendo uma autocrítica de como fazemos abrindo o jogo e falarmos abertamente. É algo fácil de se fazer nos dias de hoje, para uns sim, agora para outros nem tanto. Sendo assim uma conversa, um papo de um para um, não de uma forma em massa, de um modelo do tipo de um para muitos, que de qualquer forma não é a meta. Sendo uma mídia, uma forma de comunicação extremamente livre e dinâmica, podendo consumir onde, quando e se quiser, não havendo, entre aspas, uma concorrência pela sua audiência, pelo simples fato de podê-la ouvi-la na ordem que melhor lhe convir. De que forma a adesão deste formato mais intimista de programa possa contar com feedbacks, tornando uma linguagem mais agradável, com a leitura de e-mails e tudo mais. Seria demais. Este é só um áudio introdutório aí para quem nunca teve contato com a mídia podcast. Em breve estarei disponibilizando mais aí. Abraço!